E Deus o nomeio, caminho que estou. Seja como for, veja quem voltou. Hoje amanhã, colho o meu show. Viajo, mergulho no meu flow. Nada acabou e se começou. Ah, quero ver os cuias vai de Teresina em cada esquina falando mal ou bem de mim. Todos os dias, só daquele jeito, sem jeito persistente. Mas osculado na rima no repente. Pois minha vida, minha fé a Deus pertence. Minha trajetória no rap não foi de repente. Não me luto com ninguém no rap do Piauí. Toda net nas ruas, altos correria pra não morrer aqui. Então molequinho, veja que no rap já tenho meu caminho. Ixi cara, só ele é bom cantando isso aí. Dá nem pra acreditar. Colocando outro CD nas ruas assim, vou abalando as estruturas. Quem em Teresina, na terra da cajuína, veja que a pior das mentiras é viver no rap tentando agradar. Com tanto popstar, aqui tá foda do meu som prestar. Confesso que tenho tretos com vermes de almas imundas aqui na outra vida. As mágoas são profundas no Piauí. Sou um símbolo da persistência e não da incompetência. Não dou carona nos meus corre nem na minha influência. Tô pouco me lixando pros cuias vadia que vive me criticando e falando mal de mim. Me critico, mas pago um pau pra mim até o fim. A verdade é assim. Estilo é pra homem, não pros melhores daqui que passo fome. É, sou ruim, né? Mas no rap teu respeito e nome. Que os vampiros do governo comecem a falar. Principalmente aqueles que gostam de humilhar. Reto nos corre, sobrevivendo os boicotes, os calotes. Ninguém fica no Piauí por causa da inveja, os coiotes. Ah, vou chegando, colocando outro CD nas ruas. Assim vou abalando as estruturas. Pode crer, vagabundo, se não gostou, fica na tua. Sou mais um louco do gueto das ruas. Sabe como é que é, vou na fé, vou além. Sou periferia também. Sou aquele que agradece a Deus dizendo amém, amém, yeah. Musicalidade.